esqueceria de você. Você não teria tempo para se arrepender. Eu só quero que na vinda do meu Salvador possa estar cheio de amor e paz no meu coração, para que eu possa tomar parte na eternidade deste mundo de maldade. Não terei recordação. Vem depressa, meu irmão, vem chorando. O Senhor Jesus está te esperando. Eis que os dias são maus, eis que a noite vem aí. E quando a noite chegar, veja o que será de ti. Só quero que na vinda meu Salvador possa estar cheio de amor e paz no meu coração, para que eu possa tomar parte na eternidade.